atuação. Autorizado, boa noite, no 7, M-Taxi. Autorizado, boa noite. Decolos 33, controle 120, decimal 8. Amor, oi, bom dia. Amor, 208, tá 3530, bom dia. Controle Salvador, um bom dia, Altan 3520, passado 2100 para o 190. Bom dia, sobe 190, boca, 3520. 3520? Tu escuta, tá 3520. Vamos, boca. Boca, 3520. Para o táxi, fogo 8 no 168 agora, com o rodonato 0650, alterna italiano. Segunda direita, Indy Alpha, reporte quanto esperado a 10 pronto, altímetro no 0 no 8, gol no 8 no 7. Táxi Indy Alpha, altímetro 0 no 8, gol no 8 no 7. decolar da pista no 0, vento no 50 graus com 08 nós, gol no 8 no 7. Autorizado em área decolar da 50, gol no 8. Três, cinco, dois, zero, chama agora Recife, 2685. No 7, decola os 4-1, no controle 120, décima 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom voo no 8, bom no 7, subida da Elva. Tô no 7, voo da Elva, 36 da Elva. Chamada pro de da Elva? Autorizado da Elva. Da Elva, 360, bom voo. 8 no 7. Juliette, Mike, prossegue. Mike, solicita autorização de recorte, pátio 3, para o pique, tudo passando. Juliette, Mike, está autorizado, reporte ao término. Informe-se para ele estar ciente do deslocamento. Afirmativo. Juliette, reporte ao término. Mandará ao término. Agora Recife, 12. Para confirmar a frequência 251, alterno 3325. 1817. Recife, 1251, 3325. Boa noite, na frente. 699, táxi de Apache principal, após Índia e Alfa, com espera reporte pronto da pista no 0, altímetro no 0 no 8. Juliette Mike, estacionado 25, obrigado e bom dia. Mike, bom dia. S3399 autorizado em decolar da pista no 0, o vento no 40 graus com 08 nós. No 0 no 7 o altímetro agora. 99, decola os 57, controle 120, decimal 8, tamo ruim, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3399, Dael Leda, 1800. Bom dia, 3399, voa Dael, sobe 360. Dael, Salvador, na escuta do objeto, Whisky Juliette, linha. Sim, Whisky Juliette, linha, prossiga. Whisky Juliette, linha, lançou estação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 04. Ferreira, tá ciente do deslocamento? Positivo. Prossegui, reporte alterno, Whisky Juliette, linha. Tá ok, será feito.